gosta. Forró de periferia, coração. O sol já vem raiando, o dia tá nascendo. E eu aqui bebendo, olhando nossas fotos no celular. Até me segurei pra não chorar. Porque tudo que é tão bom dura tão pouco. Se ia me deixar, porque fez tão gostoso? Se ia me deixar, pra que todo esse jogo? De me apresentar pros seus pais. Falou que ia casar em Dubai. Você mentiu pra mim, não me falou que era só um momento, que o nosso caso era só um passatempo. Você mentiu, você mentiu. Não me falou que era só um momento, que o nosso caso era só um passatempo. Comigo, meu irmão. Simplesmente o amei, Caio Costa. Tamo junto, vamos beber. Por que que tudo que é tão bom dura tão pouco? Se ia me deixar, porque fez tão gostoso? Se ia me deixar, pra que todo esse jogo? De me apresentar pros seus pais. Até falou que ia casar em Dubai.